Panorama Agrícola para 11 de janeiro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o programa de hoje, 11 de janeiro, Panorama Agrícola de Lua Nova, hoje é terça-feira. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, que enviam o seguinte ditado para você, nosso ouvinte. Conheça o caminho antes de iniciar a viagem. Na entrevista especial de hoje, nós vamos a Campo Herê, Dona Clarice, a voz da agricultura no oeste do estado. E o programa hoje tem também o Professor da Terra com Silvano Breda. Fique ligado no Panorama Agrícola. Para participar do programa, ligue 48-3239-5647. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Açúcar, canela e uma colher de chá de chocolate. Esta mistura é ótima para polvilhar as fatias de bolo antes de servir. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola de hoje vai até Linha Araçá, município de Campo Herê, no oeste de Santa Catarina, conversar com Clarice Eloy Bresolin Schneider. Tudo bem, dona Clarice? Tudo jóia, tudo ótimo. Bem, dona Clarice, a senhora foi contemplada numa promoção aqui do Panorama Agrícola com um livro de receitas do município de Rodeio, receitas com base na culinária italiana. A senhora recebeu o livro? Sim, já recebi, gostei muito do livro. Já leu? Já li todo ele. E já aplicou algumas das receitas? Sim, já fiz um. A senhora poderia contar para o ouvinte aí do Panorama Agrícola o que, que a senhora fez? Eu fiz uma receita ali, agora não lembro o que foi que eu fiz ali, não me lembro o bolo, acho que foi isso. Bem, esse livro realmente é repleto de receitas da cozinha italiana, não, né? É bem ótima a receita mesmo, nossa, tudo beleza. Daí eu vou fazendo, essa semana eu estava machucada um pouco, né, daí não pude fazer o resto, né, mas assim eu vou fazendo, como dá, vou fazendo. Gostei muito das receitas, umas são conhecidas bastante já, também minha, né, bem conhecida. É a receita de polenta, de doce, de salgado. É, sim, essas polentas, essas coisas, tudo conhecida minha já. Bem, dona Clarice, o que, que a senhora produz aí na sua propriedade? A gente, eu tenho lido com vaca de leite e o meu marido lida com lavoura, né? Com soja, milho, trigo, aveia, essas coisas, né? De lavoura agrícola. A sua propriedade é só a senhora e o marido? Não, nós temos empregado também. Eu, o marido e o casal de filho, né? Só que eles estudam meio-dia e meio-dia eles trabalham. Ajudam a gente em casa no que for necessário pela idade deles, né? Eu tenho uma menina de 17 anos que vai fazer 17 e o rapaz que vai fazer 15. E daí o casal que me ajuda na base do leite, porque ele trabalha na lavoura, meu marido, né? Daí eu tô sozinha com quase 40 vacas, né? Daí tem que se virar com alguém para ajudar, senão sozinha não dá, né? Correto. Estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com a ouvinte Clarice Schneider, de Campo Herê, e que é também agricultora. A senhora ouve o Panorama Agrícola por qual emissora de rádio, dona Clarice? É mais a rádio falar, eu às vezes em quando a gente troca de emissora, né? Daí, de vez em quando é Cedro, Guaraciaba, São Miguel, essas coisas, né? Como a senhora tem avaliado, analisado a produção aí do gado de leite, da soja, do milho no seu município e na sua propriedade? A nossa região aqui é uma ótima região, é uma região plana, né? Produz muito bem, desde que a gente adube e cuide com carinho, né? Essas coisas, coloque o que a agricultura precisa de hoje, né, em dia, porque a atualidade de hoje é uma, a atualidade antigamente era outra, né? E hoje, se não investir na tecnologia, a gente não tem nada, né? Dona Clarice, com relação ao futuro dos seus filhos, que são jovens, a senhora deseja que eles permaneçam no campo? Eles vão permanecer junto com nós, trabalhando na lavoura. Vou dar faculdade e tudo, né? Mas eles vão permanecer na agricultura com nós. Já estão decididos, então, a ficar em casa e cuidar da propriedade agrícola? Estão decididos já. Muito bom. Nós agradecemos a sua entrevista aqui ao Panorama Agrícola e desejamos sucesso no empreendimento familiar aí no município de Campo Herê. Dona Clarice Bresolin Schneider, de Linha Araçá, Campo Herê, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi. Caixa Postal 502. CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Doutor Arroz responde a sua pergunta. Fique agora com o Professor da Terra. Olá, amigos. É tradição começar o ano novo, cada ano, né? Sempre com boas intenções. Então, por isso, hoje eu vou dar uma dica para vocês, uma dica especial. E o assunto é florestamento. É isso mesmo, plantar árvores. Nós todos sabemos que toda propriedade precisa de madeira nas suas terras, né? Há muitos tipos de aproveitamentos, como lenha, moirões, parapontilhões, portões, muitos outros, inclusive venda, né? Dá um bom dinheirinho extra em qualquer propriedade. E toda propriedade, nós também sabemos, tem locais que não são utilizados para agricultura, pecuária, ou até mesmo onde é utilizado para áreas de pastagem, pode ser utilizado para sombreamento, né? No sul do estado, um projeto que está dando certo, até mesmo naqueles piquetes com cerca elétrica, onde tem revezamento de pastagens, eles estão fazendo o florestamento com uma boa renda na madeira também, além de todos os benefícios para a pecuária. Esse florestamento pode ser usado as plantas nativas ou plantas especiais para isso, como eucaliptos e pinos, que têm um desenvolvimento mais rápido. O custo de implantação é baixíssimo e requer poucos cuidados, a não ser no primeiro, segundo ano, talvez, com as formigas. E outro detalhe, se você fizer o reflorestamento e nele fizer o manejo das árvores, como o corte dos galhos mais baixos após o segundo ano e dali em diante, você vai ter uma madeira, um moirão de muito melhor qualidade e que você vai poder vender e utilizar por um melhor preço. Então não esqueça, o florestamento é um investimento considerado dos mais seguros e garantidos. É também considerado uma poupança. Então converse com o técnico aí no seu município e bom proveito. Semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena pra evitar poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno pra um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Criada recentemente em Brasília, a Associação Brasileira da Agricultura Familiar Orgânica, Agroecológica e Agroextrativista. Ela representa grupos de 18 estados, 15 mil famílias, e agricultores familiares que exportam produtos orgânicos, 300 produtos orgânicos para mais de 15 países. Segundo os agricultores, o objetivo dessa Associação Brasileira de Agricultura Familiar Orgânica, que é uma instituição não governamental, é o de fortalecer o grupo perante o governo e o mercado nacional e internacional. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.